14th pick in the 2016 NBA Draft, the Chicago Bulls select Denzel Valentine from Michigan State University. Fala, nação, torcedores do Chicago Bulls, bem-vindos a mais um podcast Chicago Bulls Brasil. Eu, Vinícius Guimarães, estarei ao lado do mais novo integrante do Chicago Bulls Brasil, Vitor Silva. Fala aí pra galera, Vitor. Boa noite, Vinícius. Boa noite, nação. É mais uma nova aventura aqui. Falar a respeito do nosso Chicago Bulls, que recentemente ganhou a Summer League, nos dando um pouco mais de esperança para essa próxima temporada que vem aí, para bater nos no gigantes que vier, e vão para cima. É, e assim como no último podcast, hoje a gente também tem um convidado especial, o dono do blog Triple Double, Luiz Araújo. Fala aí com a galera. Fala, amigos, tudo bom? Fala, pessoal que está ouvindo a gente. É um prazer participar desse bate-papo com vocês, eu agradeço o convite e vamos trocar uma ideia aí sobre o Chicago Bulls nesses próximos minutos. Pois é, galera, nesse podcast a gente vai resumir e analisar para vocês o que aconteceu nessa off-season do Bulls de ponta a ponta, então fiquem ligados, não percam. No último dia da regular season do Chicago Bulls, o diretor Gar Forman deu uma coletiva de imprensa falando sobre os rumos do Chicago Bulls nos próximos anos e principalmente na off-season de 2016. Nela, ele falou que gostaria de ter um elenco mais jovem, mais atlético. E nós sabemos que isso não aconteceu, a gente vai explicar porquê, mas Luiz, o que você acha aí desse objetivo do Gar Forman no começo aí da off-season? Cara, quando eu ouvi ele falar isso, eu achei bem coerente, até pelo resultado que o time teve na última temporada, pelas características de trabalho mesmo do Fred Hoiberg. Eu acho que para entender mais ou menos isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo. O Bulls teve aquela final de conferência em 2011 contra o Miami Heat, que perdeu, né, pro LeBron, o time do LeBron James, do Dwayne Wade e tudo mais. E nunca mais teve tão próximo assim. Aquele era para ser um primeiro passo, né, de um time que estava finalmente virando um de primeiro escalão, e acabou sendo o único, porque depois veio a lesão do Derrick Rose, aí ficou aquele negócio que durou por anos, ele de volta, ele não volta, como é que vai ser com, sem ele, quando que ele volta e tudo mais. E o time só ficou completo mesmo na temporada, aquela última do Tom Thibodeau, que mesmo assim o Rose ficou fora um tempão. E que mesmo assim, apesar de todos os percalços naquela temporada, foi o time que mais deu trabalho para o Cleveland Cavaliers, que varreu todo mundo no leste, né? Então, pode ter sido um sinal, depois do resultado da temporada passada, de que era hora de implodir esse elenco, que era um elenco que tinha tudo para dar certo, mas que sofreu, deu azar com algumas lesões e tudo mais, que era hora de tentar alguma coisa nova. E já que o Fred Hoiberg estava ali, que já que resolveram apostar nele, é ridículo, né, ficar trocando de técnico toda hora. Então, já que apostaram nele, já que em algum momento acharam que o Hoiberg é o cara para comandar esse time, então que coloque peças que combinem com o que ele tenta colocar em quadro, com as ideias que ele tem de basquete e tudo mais. E nesse sentido, dava para entender o Gasol saindo, o Gasol craque de bola, um dos caras que eu mais gostei de ver jogar nos últimos anos, assim, é muito talento, mas rendeu no Bulls porque é muito bom de bola, mas não é um cara que se encaixa nessa filosofia do Hoiberg. Eu acho que assim, se o Hoiberg tá lá, então dá as peças pra ele trabalhar, nem que isso seja deixar o Gasol embora e até como acabou sendo a troca do Rose e tudo mais. Então, eu achei que fazia sentido isso que o Gar Forman falou. Quando eu recebi essa notícia, quando eu vi, né, que ele tinha declarado isso, achei que era mesmo a coisa certa a se fazer e ver, né, essa molecada que estava chegando agora, Mirotić, Bobby Portis e tudo mais, ver se o Doug McDermott também, ver até que ponto dá para usar, até que estágio pode desenvolver, para reconduzir, né, o time ao primeiro nível da conferência. E você, Vitor, o que você achou dessa reformulação que estava por vir? Bom, eu não esperava que fosse assim, da maneira que foi, né? Pegando todo mundo assim de surpresa, que eu esperava que o núcleo do ano passado fosse mantido e pelo menos só meio que esperando a perda do Gasol e ali do Noah. Não esperava que o Rose fosse trocado com o Nova York antes mesmo do draft. Depois que foi trocado, a diretoria tinha falado que era processo de reajuste. Aí no draft surgiu a possibilidade do Chicago trocar o Butler com o Minnesota para pegar o Chris Dunn, no armador, do melhor armador que tinha na classe. Mas a troca não aconteceu e acabou vindo jogadores já de mais calibre, né? Mais rodados, no caso do Rondo e do Wade. Se vai dar certo ou não, isso só o tempo vai dizer. Mas que a diretoria foi bastante agressiva. Isso eu gostei de ver. Pois é, o que o Luiz falou é justamente o que eu gostaria de falar, que eles começaram um novo ciclo com o Hoiberg, mas não mudaram o que justamente tinha que mudar, que eram os jogadores. Até porque o Hoiberg chegou numa off-season que o Bulls estava sem nenhuma flexibilidade e acabou jogando com os mesmos jogadores do Tom Thibodeau. Eu esperava que o Hoiberg tivesse liberdade aí nessa free agency, nessa off-season, para adicionar jogadores que encaixasse, né, com o esquema dele, e foi isso que aconteceu na troca do Derrick Rose. Veio o Lopes e o próprio Grant, que é playmaker e um jovem promissor, né? E aí a gente esperava na free agency assinar, como o Garforma falou, com jogadores jovens, e não foi isso que aconteceu. Criaram uma nova era, digamos assim, sim, mas não foi do jeito que a gente esperava. Eu tava meio assim. Tinha dois lados na moeda, né? Um que eu sempre defendi esse ponto de vista desde antes da trade deadline, que seria uma boa até mesmo trocar o Gasol por Young Assets ou qualquer outra de moeda de troca que ia ajudar a gente nessa reconstrução. E aí, na hora que eu vi que isso era uma coisa real que podia acontecer, bateu aquela depressãozinha, né? Porque você vê o seu time 8 anos nos playoffs e aí depois ver que ele pode ficar um bom tempo fora, não é tão legal. Mas depois dessa free agency, a gente sabe que não vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que o Garforman tava na decisão certa aí, mas surgiu oportunidades pra ele aí que, digamos assim, foram irrecusáveis do ponto de vista dele, que a gente já vai discutir daqui a pouco, e deu no que deu. Beleza, então. Depois dessa declaração de Garforman, o primeiro movimento, e muito inesperado, foi a troca de Derrick Rose, que aconteceu no dia 22 de junho, um dia antes do draft. O Derrick Rose foi mandado para o New York Knicks, junto com Justin Holiday, uma pick de segundo round. O Bulls recebeu o Robin Lopes, Jerian Grant e o José Calderón. Nisso, eu acho que a gente já falou muito nas redes sociais e até mesmo em textos. Eu escrevi um texto sobre isso, você vai estar aqui na descrição. E o Luiz também escreveu, então a gente vai deixar tudo aí na descrição para vocês verem. Mas aí, só resumindo o que aconteceu. E aí no draft, um dia depois, a gente acabou gravando um podcast só pro draft, falando que o Bulls deveria selecionar um armador ou um center, já que o Gasol e o Noah estavam saindo. E aí o Garforman, para colaborar com o Chicago Bulls Brasil, selecionou um ala. Então, pegou a gente meio de surpresa, e até porque foi um ala que não ia complementar o Doug McDermott, que joga ali na posição, até porque os dois não são não tem características defensivas, mas foi jogadores aí que deu para ver que podem ajudar o Hoiberg nessa corrida pelo novo ciclo, né, do Chicago Bulls. E aí, junto com ele, veio o Paul Zipser, que, segundo especialistas europeus, é o europeu mais pronto para a NBA. É um jogador defensivo e com bom arremesso. O que você achou dessa seleção, Luiz? Eu gostei bastante. Eu acho que no draft, principalmente se você não tem, né? Eu acho que você tem que escolher o principal talento ali que aparece pela sua frente. No ano passado, o Bobby Portis era a posição dele, acho que era a última coisa que o Bulls precisava. E, só que era um cara talentoso pra caramba, pra cair tanto assim. Quando essas coisas acontecem, você pega e depois vê o que acontece. E eu acho que o Portis é um cara que tá se desenvolvendo, né? Tecnicamente vai ser um cara que daqui a alguns anos o Bulls tem tudo pra olhar pra essa escolha e pensar, putz, acertamos em cheio, sabe? E o Valentine é um cara que não dá pra dizer que foi uma surpresa ter caído tanto, porque eu vi que as projeções do draft antes, né, de acontecer o draft, as projeções estavam bem incertas, assim, ninguém sabia direito o que ia acontecer, então era algo que tinha total chance de ocorrer, mas que é um cara que meio que combina com o que o Hoiberg estava planejando fazer, tanto que deu uma entrevista depois do draft e depois da troca, me chamou muita atenção. O Hoiberg falou que o Valentine é um cara assim, perfeito porque ele quer, porque ele queria ter um time com vários caras que podem levar a bola e que talvez possa até jogar sem o tal do armador puro, né? Que se você tiver um time com muitos caras para levar a bola, você não precisa ter exatamente aquele cara que o pessoal chama de armador de origem, né? Enfim, não precisaria ter. E até falou, o Calderon é um cara que chuta de três, não sei o que, pode aproveitar quando surge espaço para ele e tudo mais, só que era mais ou menos o basquete sem posição que o Hoiberg queria implantar, tinha em mente, e achei no campo da ideia, eu achei bem interessante que ele colocou, e por isso acho que faz sentido o Valentine. Talvez depois o Bulls teria que procurar um armador, até por, sei lá, mais por segurança, né, do que outra coisa, e não dá para você confiar no Calderon mais pela defesa dele, que é um ponto assim, cada vez pior. O próprio Calderon andou reclamando recentemente que jogava minutos demais em Nova York e tudo mais, que não tem mais essa condição. Mas aí não sei, acho que o Bulls acabou indo em cima do Rajon Rondo, que depois a gente ia discutir, né, com um pouquinho mais calma, mais a seguir no nosso bate-papo, mas assim, eu gostei do draft do Bulls, acho que pegou o que tinha que pegar. O Zipser é um cara bastante elogiado também, acho que foi um outro acerto do Bulls. E, em geral, o Bulls escolhe bem, né, no draft, essa direção do Bulls, Garforman, John Paxson e tudo mais, nos últimos anos tem acertado. Acho que o único grande erro, assim, acho que talvez tenha sido o Mark Stig, mas também foi escolha de fim de primeiro round, pode acontecer qualquer coisa, né? E tiveram muito mais acertos que outra coisa. Até o Tony Snell, que é um cara bastante criticado e com razão, ele foi pensado no meio do round de um dos drafts mais fracos da história da NBA. Então, é um cara que ainda pode colaborar, pode ser um 3&D, né? Se conseguir ser um pouco mais consistente. Mas o Bulls ainda pegou um cara que talvez vire alguma coisa num draft extremamente fraco, né? Então, acho que draft é uma coisa que essa diretoria sabe fazer, e tem ido bem também no segundo round e tudo mais. E da troca eu gostei também, é o que a gente falou, a gente até já debateu bastante em texto. O Bulls tava. E aí, vão trocar? Não vão trocar o Derrick Rose? Vão trocar? Não vão. Quando trocou, pegou um pivô titular, porque permitiria o Noah ir embora. O Robin Lopes acho que é muito bom. Eu preferia manter o Noah, a gente vai falar disso depois também, né? Mas enfim, o meu coração, a parte do coração gostou do Noah, mas o Lopes é um cara que faz bem as coisas que um pivô titular precisa fazer, e também nesse esquema do Hoiberg, sabe? Então, acabou sendo uma economia boa. Então, até o dia do draft, eu gostei dos movimentos que essa diretoria fez. Sim, aproveitando que você falou desse período aí do dia do draft, eu até falei no meu texto que o Derrick, eu me surpreenderia se o Bulls conseguisse uma pick de primeiro round no Derrick Rose, e acabou conseguindo um center titular e um jovem que foi pick de primeiro round no draft passado, então me surpreendeu bastante. E o que, que você acha disso, Vitor? Bom, como torcedor, no dia que eu vi a troca do Derrick Rose, eu vou falar a verdade pra vocês, queria pegar o primeiro voo pra Chicago e tacar fogo em tudo lá, rapaz. Porque, pô, o Rose é ídolo, cara, MVP e tudo mais, deu aquele alento de volta, né, pra Cassio de Chicago, pra nossa torcida aqui, pô, finalmente vão ter o time, alguém que possa nos levar um título depois do Michael Jordan, mas é como vocês mesmos falaram, né, foi uma troca que que ia acontecer de um jeito ou de outro, né? Ou ia ser o Roser, podia sair de graça e tal, e fez a oferta pro. Não sei se fez oferta pro Nova York, os caras aceitaram, pegaram o Grant, que segundo o próprio Gar Forman falou que o Bulls já tava de olho dele no, desde o draft do ano passado. E na Summer League, que a gente vai falar mais pra frente, ele realmente não levou o MVP das finais por acaso, fez um bom papel lá. O Lopes, que é aquele pivô que tem altos e baixos, né? Mas no Nova York se encontrou muito bem no ano passado, fez uma temporada muito boa, ajudando ali o Porzingis, fazendo o jogo sujo lá no time do Knicks, que começou bem, mas depois desceu a ladeira, mas foi um dos bons nomes da equipe, uma das gratas surpresas, né? E conseguiu o Calderon, que se fosse do Toronto não ia reclamar tanto, mas infelizmente tá velho, veterano, tava descendo a ladeira ali e tal. E dá chega pra todo mundo também, né? Então não seria visto com bons olhos Calderon titular do Bulls. Ainda mais pro que o Hoiberg quer, não ia fazer tanto sentido assim. Já tem um cara já velho pra um jogo já tão correria assim, mais físico. E quanto ao draft, é como o Luiz falou, com exceção do Mark Stigg, que até que vocês vão ver a segunda rodada depois, quem que o Bulls deixou passar naquele ano ali, se tivesse no time, meu Deus do céu, podia ter Middleton do Milwaukee, podia ter o Draymond Green, que foi escolha de segunda rodada também, bem depois do Stigg. É, e o Snell, que eu não tenho mais confiança nele, vocês vão me desculpar, mas eu não acredito mais no talento do Tony Snell. O cara joga travado, não sei o que acontece com ele. Se acertar o primeiro arremesso para o cara poder deslanchar. Se erra o primeiro, o cara trava, some. Não sei se é pressão de estar jogando num time grande ou só hype de draft e depois começou a decair. Mas eu não deposito muito minha confiança no Tony Snell. E quanto ao Valentine, era escolha meio de primeiro round mesmo, não via ele em mocks muito altos, era por ali. A primeira impressão também não entendi muito a vinda do Valentine, que o Bulls teria que pegar, prioridade era um armador, tanto que a diretoria falava, o Hoiberg falava, os sites de rumores colocavam que o Bulls estava atrás do Chris Dunn, que podia fazer uma troca para subir no draft para pegar o armador, mas acabou não acontecendo. Aí foi no Valentine, que é um ala que foi eleito no último ano jogador do ano da NCAA. Teve médias de, acho que vem, não sei se foi 18, 9 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Ó, algo assim por aí, jogando em Michigan State. Era o calouro o mais completo da classe, né? Que já tinha todos os atributos, né? Liderança, inteligência, nos precipitar na hora dos chutes e tudo mais. E na segunda rodada, quem esperava ver o Demetrius Jackson, né, que podia cair pra gente, o Boston pegou antes, e o Bulls surpreendeu todo mundo e foi no alemão, né, no Paul Zipser. Foi eleito o melhor jogador jovem do último campeonato alemão jogando pelo Bayern de Munique. Exatamente como o Luiz falou, segundo os olheiros lá na Europa, era o calouro mais pronto para chegar à liga, assinou o contrato recentemente, contrato na volta de 4 anos, 4 milhões de dólares, né, com os 2 anos garantidos. E é aquela coisa, né, se o alemão jogar e for bem, a gente vai ter um cara bom com custo baixo. E se o cara vir e acabar não rendendo o que a gente espera dele, não vai custar tanto assim, olhando assim financeiramente. Mas é um jogador que tem tudo para acrescentar na nossa equipe e sempre e ajudar na 2, na posição 2 também. Que a gente teve muita carência ali só com o Butler, improvisado, né? Acho que é a ala de formação. E é isso, gostei do que vi e vamos ver o que vai dar agora. Uhum. Então, aproveitando que a gente está falando de novatos, ontem, a gente está gravando isso daqui terça-feira, ontem o Chicago Bulls ganhou a Summer League de 2016, bateu o Timberwolves no overtime. Então a gente vai fazer um ping-pong aqui, cada um fala o jogador que mais chamou a atenção do Bulls e a gente vai discutindo. Começa aí, Vitor. Bom, eu gostei bastante do Portis. Tá mais maduro, já no segundo ano já jogou o fino da bola nessa Summer League. Foi eleito pro time ideal do campeonato. Tem uma regularidade muito boa nos 7 jogos que a equipe disputou. Na final, o cara metendo bola de 3 ali toda hora. Foi sensacional que esse rapaz jogou. E é um alento, né, pra posição 4 nossa ali, né, que o Garrafão agora já vai ficar um pouco mais vulnerável, né, com as saídas do Gasol e do Nua, e pro futuro esse rapaz só tem a crescer e a brilhar pra com nós. Cara, eu acho que não tem muito como fugir também, o Portis foi o grande destaque individual dessa campanha, acho que até já um cara, vai acabar sendo o dono dessa posição 4, acho que Mirotić capaz que comece a temporada, mas ou o Mirotić agarra essa chance ou o Portis vem por cima depois, sabe? Eu acho que é isso aí, o Garrafão do Bulls é isso aí mesmo, são esses caras e o Portis está, para mim, está cada vez mais pronto para jogar grandes minutos, assim, mostrou isso na Summer League. Os caras gostam muito de dizer, né, na Summer League, quando um cara parece um adulto jogando em meio a crianças, e o Portis muitas vezes fez isso. E ele mesmo falou que ele estava mais confiante para usar o jogo dele no post-up. Não, na primeira temporada dele como novato, ele mesmo reconhece que fez pouco, porque ele estava se achando meio mais fraco, assim, para encarar fisicamente outros caras, o que é até normal para quem está no primeiro ano na NBA. E que essa é uma ferramenta que ele diz que gosta de usar muito, além do chute de 3 também, o chute de mais longe. Então, se ele conseguir, então, acho que é até uma questão de tempo ele conseguir mostrar isso no time de cima, né, no time principal. Então, gostei dele, gostei, e talvez um outro cara para apontar um outro nome. O de Ryan Grant é um cara que acho que teve uma primeira temporada ruim, mas que vale a pena a insistência nele, vale a pena observar o que ele vira aí. Então, como vocês destacaram já Portis e Grant, eu vou acabar falando dos nossos dois outros jovens, que é o Valentine e o Felício. O Valentine, muita gente esperava dele jogos com alta pontuação, mas não foi isso que aconteceu. A gente viu o Valentine, na maioria dos jogos, tijolando bastante, com um mau aproveitamento de bola de 3 pontos. Na primeira partida dele, ele chutou 9 bolas e não acertou nenhuma. Mas, por outro lado, ele surpreendeu praticamente todos que assistiram ele com um ótimo passe. Ele simplesmente sabe achar seus companheiros, e isso vai ajudar muito o Bulls, que tem ótimos chutadores como Doug McDermott e Nikola Mirotić. E falando do Felício, muita gente já estava metendo pau, criticando ele por optar por não jogar Olimpíadas, né? Mas ele veio para mostrar que está evoluindo bastante, e talvez isso tenha valido a pena. Ele conseguiu mostrar que está evoluindo no ataque, com jogadas também jogadas de post, que eu me surpreendi bastante, mostrando que eu evoluí no footwork. E quando saía de quadra, o Bulls simplesmente caía muito defensivamente, muito, muito mesmo. Ele estava fazendo uma marcação, pressão no pick and roll, e acabou conseguindo forçar muitos turnovers ali contra os adversários. Então é isso, o Bulls ganhou invicto a Summer League de 2016, e só temos que esperar desses jovens aí que evoluam e nos tragam um belo futuro. Então, já partindo aqui para Free Agents, vamos falar, antes de falar do que a galera quer ouvir do Ron e do Wade, a gente tem que falar de uma parte triste, que são as saídas. O Bulls perdeu nessa Free Agents Gasol, que tinha uma player option, optou por sair do seu contrato e assinou com o San Antonio Spurs. Itwan Moore, que Garfield Michael declarou que era uma prioridade renovar com ele na Free Agents, mas o New Orleans Pelicans acabou oferecendo muito mais que o Bulls poderia oferecer e acabou levando. O Aaron Brooks, para a felicidade de muitos, saiu do Bulls e assinou com o Indiana Pacers. E, com certeza, Joakim Noah, que assinou por 4 anos, US$72 milhões, com o New York Knicks. Vamos começar falando do Noah? Luiz já se manifestou aí dizendo que preferia Noah do que Lopes ali no nosso garrafão. O que você achou dessa saída como torcedor e como analista também? É assim, eu preferi o Noah mais pela memória afetiva, né? Igual foi a primeira coisa que eu pensei quando o Rose saiu. São caras, assim, acho que pra mim, eu sei que é uma coisa meio pessoal, assim, mas falando só como torcedor, para mim eu tive uma identificação muito maior com o Noah, até do que o Rose, por ter jogado mais tempo, por ter ficado esse tempo todo aí, por causa daquela temporada 2013-2014, que eu encaro, assim, foi uma das mais especiais que eu já vi do Bulls em todos os tempos, assim, considerando até as dos títulos, sabe? Porque eu gostei muito daquele lance de não se entregar nunca em nenhum jogo, de ter um time bem inferior, assim, teoricamente em relação ao resto, e mesmo assim morder algumas vitórias. E o Noah foi o símbolo daquele time. Então, não tem jeito. Isso aí cria uma... Pelo menos comigo, vai, criou uma relação, uma admiração, assim, muito grande. E, então, do ponto de vista do afetivo, né, foi ver essa mudança. Deixando um pouco o coração de lado e pensando um pouquinho mais racionalmente, eu achei que foram... tudo passa pelaquela troca do Rose, né, que eu achei até que foi uma troca boa, como a gente já falou, e se nela veio o Robin Lopes, então fazia sentido mesmo deixar o Noah embora. Eu acho que o Noah é mais jogador do que o Lopes em condições normais, mas o Lopes quebrou um galho, faz as coisas que precisam ser feitas em Chicago, não vai... O Bulls do Hoiberg não precisa daqueles passes, o Lopes até consegue dar alguns passes bons, mas não precisa de tudo aquilo que o Noah fazia quando tinha aquela liberdade toda e flertava com os triple-doubles dele, né? Então, já que veio o Lopes na troca do Rose e representaria uma economia boa, então, paciência, assim, vida que segue, e para mim fazer muito sentido até então essa movimentação. Até aí eu achei que o Bulls estava trabalhando muito bem no off-season, então, enfim, tem a parte da afetiva que lamenta, mas o resto eu achei que foi bem sensato. É aquela história, né? Era a alma do time, né? O Noah, depois que ele machucou, por exemplo, na última temporada, o Bulls simplesmente caiu, né? Caiu vertiginosamente, ponto de nem pegar playoff. Então, o que o Noah representava, não só dentro de quadra, mas para nós torcedores mesmo, a entrega, não querer perder jamais, vai ser complicado de início, né, ver o Noah contra a camisa, mas vida que segue. E o outro pivô que acabou saindo, que era o Gasol, que acabou indo parar no San Antonio, é aquela história, a gente vai perder muito em qualidade, que tecnicamente, defensivamente, o Gasol é muito bom. Isso ninguém aqui discorda, mas defensivamente, depois ainda mais quando o Noah lesionou, o Gasol, meu Deus do céu, ele para marcar pivô adversário era sempre uma festa, ele podia fazer 20 pontos, mas podia perfeitamente levar 25, 30. Tem a questão de idade também, né? Já veterano, 35 anos, ainda teve aquela história da carta do Kobe Bryant, que ele falou que queria sair para jogar em outra equipe, mas nenhum jogador tinha a mesma gana de vitória que o Kobe Bryant tinha, então já deu para notar já no ar, mesmo antes da temporada acabar, que ele já dificilmente ele ficaria em Chicago. Agora vai tentar a sorte em San Antonio, vai fazer dupla lá com a Marcus Aldridge, já que o Duncan aposentou. E agora vamos jogar com... Tem o Portis para garantir o futuro, tem Mirotic, tem um Felício ali que pode ajudar também, e garrafão pro futuro. Com o Noah, além dessa parte toda de torcedor, que ele era um dos jogadores que mais representava o torcedor na NBA toda, né, dentro de quadra, o que me deixou bastante triste foi porque ele saiu. Não sei se todos sabem, mas foi postado no Chicago Sun-Times, que junto com o Chicago Tribune são os dois jornais mais confiáveis de Chicago, que o Noah já estava falando, estava se despedindo dos companheiros antes de começar a free agency, bem antes, e o motivo era a lealdade da diretoria. Ele falou que tem um grupo de jogadores no elenco que está contra a diretoria, por não acreditar no trabalho deles, e que a diretoria também não passa total confiança. Ele citou que tem um espião dentro dos jogadores ali, que acaba dizendo tudo que eles fazem, tudo que eles falam para a diretoria, e isso não deixou eles confortável. É uma pena, porque, se eu não me engano, na off-season passada, de 2015, Já haviam rumores que o Noah já estava discutindo salário com a diretoria, que queria assinar por pouco, e isso acabou acontecendo. É uma pena, mas pelo que a diretoria tinha falado no começo, era uma movimentação justa e a saída de Gasol ainda mais compreensível. Foram 2 belíssimos anos em Chicago, individualmente falando. Infelizmente, ele não conseguiu encaixar nem com o Tom Thibodeau. Ele provavelmente foi uma das principais causas da decadência do esquema de Tom Thibodeau. E com o Fred Hoiberg, simplesmente as coisas não deram certo para todo mundo, né? Mas vamos torcer para esses 2 jogadores e vida que segue. O Moore e o Brooks, 2 jogadores de rotação, saíram. O Moore foi. Eu gostaria que tivessem renovado com ele. É um jogador que é muito, muito bom para rotação, tem um arremesso certeiro e consegue marcar até armador e alarmador. E o Brooks é aquela história, é um jogador 880 que eu prefiro que não esteja no meu time. É um jogador que pode entrar e incendiar a partida, mas na maioria das vezes acaba estragando com turnovers e arremessos forçados. O Moore é para rotação muito bem, segurou o rojão quando nas ausências do Rose e do Butler, jogou muito bem. Era a prioridade da diretoria renovar com ele, que seria bastante viável para continuar no elenco, mas infelizmente não deu certo. Partiu para New Orleans jogar lá com Anthony Davis. Boa sorte ao Moore, honrou nossa camisa, mas NBA é negócios e vida que segue. Agora, quanto ao Brooks, é aquela história, né? O cara podia fazer 30 pontos num jogo, mas no outro podia começar a jogar, errar, e tem, em vez de parar, cadenciar o jogo, não. Continuar tentando, errando, continuando, errando, tentando. Mas é isso, né? A gente se livrou de um jogador bom e outro que não inspirava confiança. Vida que segue. Então agora vamos para a parte mais interessante, não vamos dizer boa, porque não vai ser, a gente já adianta que não vai ser somente rosas a temporada do Chicago Bulls com as contratações que a gente fez. Mas vamos começar com o Rajon Rondo. Ele é um jogador de 30 anos que não tem arremesso, então surpreendeu muito a contratação dele pelo Bulls. Até porque Hoiberg é um técnico que até então se baseava nos arremessos e contra-ataques para fazer o seu esquema, né? E o Gar Forman disse que não, que queria jogadores jovens no elenco. Luiz, o que você achou dessa contratação? O que você acha que o Rondo pode agregar no Chicago? Eu odiei bastante essa contratação. Eu fui um dos caras mais críticos com ela, assim, que eu vi. Acho que tudo bem, é justo quem está tentando ver com bons olhos e tal. Até torço para estar errado, afinal de contas, não quero ter razão em cima do sucesso do time, não é isso. Torço muito para estar errado, para o Hoiberg ter sei lá, despertar uma grande ideia na cabeça dele de fazer como tudo isso funcionar, mas porra, se o Butler queria um cara, falou que era ele ou o Rose que iam ser trocados, porque os dois não combinavam, que não sei o quê, porque um ficava com a bola e o outro não entendia direito como agredir a defesa adversária sem a bola, né? Rose vai embora, trocam, fazem tudo certo, aí vão lá e contratam um cara que só deu certo até hoje em esquemas táticos que ele tem liberdade para ter a bola na mão e fazer o que ele bem entender. E ele é muito bom fazendo isso, o Rondo não é um mau jogador. Mas que não tem nada a ver com o que queriam fazer. Assim, acho que é o pior dos encaixes possíveis no campo teórico, assim. Se der certo, vai precisar de. Se essa experiência der certo, é porque alguma coisa vai precisar mudar que a gente nem imagina agora. Porque é muito complicado. Ele realmente, a gente lembra muito dele em Boston, dando aquelas assistências todas e tudo mais, e no Sacramento também, porque ele é bom mesmo fazendo isso, mas ele em Dallas foi num lugar que não tinha nada a ver com ele também, e foi um desastre. Brigou depois com o Rick Carlisle exatamente por causa disso, porque sentiu que não estava vendo ali como ele poderia ser útil para o time. O Dallas é um time que o armador basicamente leva a bola para ataque, larga na mão de alguém, e o pessoal todo começa a um lado e começa a cortar para cesta e tudo mais. E não é muito Rondo. O Rondo gosta de ter a bola na mão, ele cantar as jogadas e escolher os arremessos, quem vai dar, onde vai dar, quando vai dar. Então, não gostei muito, não. Achei que, para mim, pareceu muito mais um desespero da diretoria do Bulls ter logo um armador. E foi atrás do cara ali que tava dando sopa, que estavam vendo que um. tempo estava passando, a janela de já tinha começado, né, de negociação com agentes livres, e era oportunidade, não sei o quê, vamos, e acabou indo em cima do primeiro cara que veio pela frente, assim. Então, tudo bem, um contrato curto, não, o contrato não é um dos piores, mas é uma coisa que me lembra muito quando o Houston Rockets foi atrás do Ty Lawson, no ano passado, que muita gente também ficava perguntando, nossa, mas será que vai dar certo ele com o James Harden, né? O James Harden gosta tanto de ter a bola na mão, com a diferença ainda que o James Harden é um bom chutador de três. Então, talvez tinha um pouquinho, até um pouco mais de otimismo naquela época. E acabou sendo um desastre. É, quando já abriu, né, os caras que são assinados com agente livre, acho que a partir de dezembro só que eles podem ser trocados. E no ano passado, a partir de dezembro, já se falava muito do Ty Lawson ser trocado, ninguém quis trocar por ele, ele acabou sendo dispensado ainda no meio de fevereiro ali, tanto que ele assinou com o Indiana Pacers depois e tal. Então, me lembra muito isso também, acho que é uma coisa que eu vou ficar muito surpreso se der certo, porque o Rajon Rondo é um bom jogador, mas não tem o estilo que combina muito com o que o Bulls queria fazer, e nem a defesa dele mais é aquilo que já foi um dia, acho que pelo contrário, tá bem abaixo. Uhum. O engraçado que você mencionou isso do encaixe com o Butler, justamente alguns dias antes do Bulls contratar o Rondo, eu acabei falando no Twitter que o encaixe perfeito de um armador com o Butler seria um cara que não carregasse a bola na mão e fosse um bom chutador para que o Butler, naquelas infiltrações que ele desse, tivesse espaço, né, para conseguir criar o arremesso, e o Rondo não é isso. O Butler mencionou dias atrás que com jogadores de alta personalidade e bom calibre, sempre tem que haver um pouco de sacrifício de todas as partes, né? Então a gente não sabe se o Butler vai abdicar um pouco da bola ou se o Rondo vai abdicar e melhorar o seu arremesso. A gente não tem ideia, mas alguma coisa vai precisar ser feita, senão vai ser um verdadeiro desastre. Bom, qualidade não vou questionar, um dos melhores armadores passadores que tem na liga, só não tem um chute, não é nem questão de ser confiável, não tem chute mesmo, esse aqui é o principal problema. O que me espantou, por exemplo, é que antes do Rondo fechar, uma hora antes ele se reuniu com o Hoiberg, viram vídeos e falaram e chegaram à conclusão de que o Rondo poderia encaixar no sistema que o Hoiberg quer. Então, não sei que sistema é esse, porque o Hoiberg gosta de cara que chutador, time rápido, mas o Rondo não tem as características de ser um chutador, é aquele cara mais passador de colocar a bola, de fazer o time jogar. E a minha única preocupação não é questão nem tanto da qualidade do Rondo, e sim do vestiário da equipe. Porque, Deus livre que isso não aconteça, mas vai que o Bulls começa a perder e o Rondo começa a querer entrar em treta com o Butler, por exemplo, já que o Butler no ano passado já acabou cometendo uma gafe, né, que foi criticar o Hoiberg em público. E pelo menos as primeiras impressões que o Rondo deixou, ele treinou com a equipe em Vegas na Summer League, ajudou a molecada lá. Os primeiros passos que ele tá dando são bons, né? Ele na coletiva chegou a dizer que o primeiro time é do Butler, depois do Wade e depois é dele. Então, a primeira impressão que dá é que ele não quer problema. Mas ele como jogador, se for só pra conduzir a bola, se realmente ele for o condutor do ataque pra armar, vai ser muito bom, porque vai ter o Wade para ajudar, vai ter Butler para ajudar na infiltração, vai ter o Mirotic chutando de fora, vai ter o Lost pick and roll ali, por exemplo. Então, no quesito técnico, beleza, pode ser até que encaixe, mas o único problema é fora disso, fora da quadra. Uhum. Vou aproveitar aqui, a gente vai responder algumas perguntas no final do podcast, mas o Marcos Leite fez uma pergunta que é exatamente sobre o que a gente está falando. Ele disse que leu num texto do Sam Smith que o Hoiberg mudou o esquema tático 5 vezes em Iowa State, que é onde ele treinava, o time que ele treinava no NCAA, e mediante as contratações ele pergunta, será que ele já mudou seus planos quanto àquele esquema de chutes longos que foi proposto? Então, como o Victor falou, eles viram, o Rondo e o Robert viram vários vídeos, né, que estavam mostrando como seria o jogo do Bulls na próxima temporada, e eles acabaram chegando à conclusão que seria um bom encaixe o Rondo no Bulls. Então, isso me leva a achar que ele tá mudando sim o esquema, e a contratação de Wade, que vamos começar a falar agora, além de ser uma coisa que pode afirmar isso, me deixou meio surpreso pelo seguinte. Se o Rondo e Butler já estão com um encaixe contestado aí, imagina com o Wade em quadra, que não é um chutador, não é um cara que que vai espaçar a quadra, né? A contratação do Wade, eu já falei isso para algumas pessoas por mensagem, para alguns amigos meus, a contratação do Wade me pareceu que o Bulls viu que não, que o Heat e o Wade não tinham chegado a um acordo, foi lá só checar, né, por via das dúvidas. O Wade fisgou e o Gar Forman, óbvio, pensando nessa questão de competitividade, de ingresso, de sucesso da equipe, foi lá e contratou sem muito considerar a... Ele mencionou pro Chicago Tribune que não é todo dia que você pode contar com um jogador que ganhou 3 títulos da NBA. Então, cara, isso me leva a achar que ele não levou muito em conta que o Herbert estava pensando pro Bulls na próxima temporada, mas sim a quantidade de ingressos que eles iam vender pro Bulls no United Center nessa próxima temporada. O que você achou dessa contratação do Wade agora, Luiz? Quando tem um cara desse aí pra... Você tem a chance de pegar um cara tão bom quanto ele. Eu, sinceramente, não teria coragem de passar batido por isso. Eu agarraria também. Mas essa questão aí, tudo que aconteceu antes, torna esse encaixe de tudo aí bem complicado. Eu diria até que improvável, porque não tem espaçamento nenhum, zero. Não adianta ficar... achar que são 3 caras muito bons e que não sei o quê, que são sim, são 3 caras muito bons, mas tem características que não se encaixam. Então, não interessa. Acho que o mais importante do que a característica individual de qualquer jogador que se coloca em quadra é a capacidade deles coexistirem. E esse trio do Bulls que está se formando agora é muito improvável que consiga, pelas características que tem. Se não tivesse ido atrás do Rondo, eu bateria o martelo assim, tranquilo, com ele. Eu saberia que ia ter problema, porque lá em Miami ele funcionou com o LeBron James e tal, mas na última temporada com o Drade a gente via muito ele com a bola, ele batendo bola ali no, na média distância para criar arremesso e tal. Quando ele atraía uma mudança de uma quebra na defesa e tal, ele jogava pro Drade aberto. O Drade não tinha um chute de 3 tão confiável assim, não é ruim, mas não era tão confiável. O Drade hesitava um pouco e o Wade chegou até a brigar com ele no jogo, falou, gritou com ele, chuta a bola tal, e o Drade não chutava. E isso meio que deixava o ataque do Miami meio estagnado muitas vezes. E o tanto que os melhores momentos do ataque do Miami na última temporada foi quando eles conseguiam fazer essa movimentação pro Lou Deng virar um chutador de 3 de longe, e quando derrubava essas bolas o ataque funcionava. Então o Wade com o Butler demoraria um pouco talvez, mas eles com muito sacrifício, vendo vídeos de outros casos que deram certo e tal, poderiam ainda fazer funcionar. Com o Rondo, que é um cara que domina a bola na mão dele, que só funciona assim, nossa, eu... Não dá para imaginar os três jogando juntos e isso funcionar. O coitado do Herbert vai ter muito trabalho até o futuro, porque é uma combinação muito improvável e, pô, não tem como muito fugir disso, sabe? Ganhando ou não, o Warriors mostrou que... O Warriors, assim, foi o time que mais mostrou, né, a importância das bolas de três, mas não foi só ele. Todos os times... O jogo hoje está bastante voltado para a linha de 3 pontos, não porque o chute vale 3 e as outras bolas valem 2, né? Simplesmente pela questão de abrir espaço na quadra. Se você tiver ameaças de longe, você vai obrigar a defesa adversária a abrir espaço para você e você tem mais chances de entrar no garrafão ou de chutar de longe, de fazer a marcação do outro lado se virar e dificultar ao máximo a vida deles, mas... Se você não tem, a defesa pode simplesmente pagar os chutes de longe, ficar fechada, isso facilita o trabalho de quem está marcando. Então é muito difícil imaginar isso funcionar. E com esses três juntos aí, que não tiram o sono de ninguém quando estão com a bola atrás de três, atrás da linha de três, eu tô achando muito complicado imaginar esse negócio todo funcionando. E outra coisa que teve com a chegada do Wade foi... que o Bulls acabou trocando aí de última hora para conseguir encaixar o salário, o Mike Dunleavy e o José Calderon, que ambos são bons chutadores de 3, e essa saída do Dunleavy representa Para o Chicago, uma incógnita na linha de 3 pontos, justamente a coisa que a gente mais precisa. Porque, se você for ver, os jogadores que têm mais características de 3 pontos são os jogadores que precisam se provar na NBA: Mirotić, Doug e o próprio Valentine. Então vai ser complicado. Talvez pode ser, digamos assim, uma motivação, algo que force eles a evoluir um pouco mais, mas também pode queimar os moleques. O que você acha desse encaixe, Victor? Essa história, né? São três jogadores, um do Ed Butler, com características semelhantes, gostam de carregar a bola para o ataque, gostam de chamar o jogo para si. O Ed é aquela história, tricampeão, jogador, um dos maiores alas armadores da história, mais que consagrado, agora vai jogar em casa, questão de torcida, de ingresso, de narrador ter alguém para falar from Chicago. Tudo mais vai ser mantido, né? Então, essa questão de grana já vai estar ok. E a questão do encaixe vai depender de como o Roybeck vai armar o time. Porque vão ser três jogadores características semelhantes. Alguém ali vai ter que armar. E alguém ali vai ter que ser o chutador. Que, no caso, né? Muita característica do Age. Aquele cara que faz o low, que faz o jogo mais de post-up. Que arrisca mais infiltrações e tudo mais, e vendo algumas análises, por exemplo, do Bala na Cesta, tô falando que, por exemplo, que o Chicago Bulls, time que tá montando agora, estão falando que é muito simples, é só fechar o garrafão, que tantos três têm características de parte de atacar a cesta, e não tem característica de chute de fora. Então, com a CNB indo para a era dos 3 pontos, o que o Bulls está fazendo pode ser meio que um retrocesso, né? O que está se desenhando o basquetebol de hoje em dia, né? Que é o espaçamento da quadra, chute de três e Stephen Curry e tudo mais. Então, tem que ver como é que vai montar vai ser o esquema do Herberg daqui para frente e torcer para a gente estar errado e o time engrenar. Pensando numa forma aí das coisas ficarem um pouco melhores assim nessa relação encaixe, o que eu posso ver por agora é o Robert montando uma formação que os três jogadores joguem muito pouco junto. Por exemplo, o Wade e Butler saírem no meio do primeiro quarto e o Rondo armar a segunda unidade com liberdade para passar para Doug McDermott e talvez o Nikola Mirotić de reserva. Mas se eles jogarem altos minutos juntos, vai ser complicado mesmo. Você tem alguma solução assim que você já pensou, Luiz? Nenhuma, e eu tô até um pouco com pena do Robert, porque se a chance disso não dar certo, a maior chance disso não funcionar, ele é um cara que, querendo ou não, na primeira temporada dele já não foi pra playoff, já um fracasso assim, então ele precisava desse segundo ano forte para se dar bem. Ele tinha uma ideia na cabeça que a gente comentou no começo do bate-papo nosso, e de repente tem que mudar completamente tudo isso, então putz, não consigo imaginar isso dando certo. É o que eu te falei, assim, com o Wade e com o Butler até poderia, porque o Wade é um cara que não chuta de três, o Butler também não é especialista, mas o Wade consegue criar ali na meia distância, consegue chutes improváveis ali, o fadeaway dele é muito bom ali naquela média distância, jogando no post-up e tudo mais. É um cara que atrai muita atenção, né, da defesa. E o Butler poderia usar um pouco esse espaço para cortar para a cesta e receber, se fosse o caso, e tudo mais, mas é questão que não são só os dois, tem mais um também, né, nessa conversa, né? Então eu não consigo imaginar uma solução, não. O que a gente mais espera, na verdade, é que o Butler melhore seu arremesso bastante, né? Porque isso ajudaria já muito o espaçamento da quadra. Ele teve bom aproveitamento, até boa porcentagem na temporada que ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu, mas teve um retrocesso aí na última temporada. O que a gente tem que esperar é que ele, como sempre faz nas off-seasons, treine bastante e traga essa nova característica pro seu jogo. Eu acho só que ele vai precisar, para funcionar, ele não vai precisar ser só bom. Eu acho que ele até faz, ele, em condição normal, que você falou, ele tem um aproveitamento meio assim, dentro da média da NBA, que é bom. Mas para para as defesas adversárias pensarem, puta, não posso deixar esse cara livre. Ele tem que ser mais do que isso, tem que virar como se fosse um especialista mesmo, uma coisa perto de 40% de aproveitamento. Ele tem que ser muito bom para começar a fazer a marcação do outro lado, a se preocupar com ele e pensar, não, a gente não pode de jeito nenhum ficar só fechando o garrafão, porque senão o Butler vai lá e castiga a gente, sabe? Ele, com um aproveitamento de elite assim, ele consegue fazer isso, essa preocupação. Ele com aproveitamento mediano, assim, um pouco mais, é bom para ele, mas não vai tirar o sono da defesa do outro lado. Então, se essa melhora tiver que acontecer, tem que ser muito grande. Então, acho que é também por isso mais um motivo de eu estar meio, sei lá, com o pé atrás, sabe? Uhum. O Butler, em 2014-2015, teve aproveitamento de quase 38%. Teve aproveitamento de quase 38% da linha de 3 pontos. E aí, na última temporada, ele caiu para 31%. Então, o que nos resta esperar é que ele melhore, assim como você disse, o aproveitamento, e que aconteça um milagre, porque, cara, realmente vai ser complicado. Vitor, tem alguma coisa aí para agregar? É como vocês falaram mesmo. Se o Butler conseguir fazer uma ameaça no ataque, não ser uma máquina de fazer ponto, mas pelo menos sendo uma ameaça no ataque, já vai ajudar bastante mesmo. Então, porque o Wade, todo mundo já sabe, o Rondo não tem característica de chute. Então, se tiver mais um ali que consiga ajudar a gente e deixar a defesa adversária mais preocupada, já seria muito bem-vindo já. Uhum. Então, já finalizando aqui nosso podcast, a gente vai dar uma nota para cada... cada um vai dar uma nota para a off-season do Bulls. Qual a nota que você dá de 1 a 10, Vitor? Olha, sim, vou dar 6, porque eu com essa vinda do Rondo, do Edge, que até fiquei meio surpreso, né? Porque eu não esperava que o Bulls fosse tão ousado assim na off-season, e vamos ver qual que vai ser o preço dessa ousadia. Eu vou dar 6. E você, Luiz? Se o 6 foi premiando a ousadia, então acho que eu vou dar menos. Porque foi justamente a ousadia que eu não gostei. Eu tava gostando até ser ousado nesse caso, porque eu acho que tava tudo dentro do acordo, do que fazia sentido, tava tudo bem sensato até então, até o golpe de desespero de ir atrás do Rondo, que não faz sentido zero assim pra esse time. Então já que o 6 do Victor foi pra premiar, eu não gostei tanto, então vou dar menos que isso. Vou dar, sei lá, nota... Eu acho que o 4 é muito baixo, porque eu gostei do que estava acontecendo até então, gostei da troca. Sei lá, vou dar um 5, então. Bom, então, a gente até esqueceu de falar um pouco do... no geral, né? Mas, aproveitando aqui, eu vou dar 6 também, mas é porque eu não gostei nada do que terminou sendo... o Bulls de 2016-2017, justamente por essa questão de encaixe e tudo mais. Porém, se a gente for analisar o pior cenário possível, que seria Bulls não indo para os playoffs, e como a gente sabe que os dois contratos do Wade e do Rondo são de 2 anos com uma option no segundo ano, se a gente analisar por esse lado, Bulls termina a temporada com uma pick de loteria. Se for muito ruim, os dois jogadores saem e o Bulls tem espaço para contratar 2 jogadores no salário máximo. Então, no espaço no cap, né? Então não seria tão ruim assim, até porque o Bulls poderia dar continuidade àquela reconstrução, àquela reformulação que pensou no início, com o Butler ainda no auge. Eu acho que não seria tão ruim assim, não prejudicaria a continuidade do que a diretoria pensou no começo, mas justamente por essa questão de, primeiro, não ter continuar o planejamento, ela quebrou o planejamento quando contratou Rondo e Wade, e justamente por não pensar no encaixe, que isso que me incomodou bastante, eu não vou dar uma nota tão alta, vou dar 6, e é isso. Eu só queria falar uma coisa antes, que eu ainda não falei, acho que vocês falaram aí, mas se é para falar do trabalho que foi feito nessas últimas semanas, perdeu, você doar o Mike Dunleavy para o campeão do Leste, que teoricamente, se você quer se manter competitivo, você reforça o campeão. uma peça tão valiosa quanto essa, um cara que era a única certeza, o cara mais consistente da linha de três pontos que tinha no elenco, você abre mão desse cara, que além disso é um cara que assim, não é um grande marcador no contra um, mas ele é excelente marcador no coletivo, você não vê ele cometendo falhas bizarras assim, de troca de marcação, de cobertura e tudo mais, ele é muito bom nisso, ele consegue levar a bola para ataque se for o caso. É um jogador correto, faz tudo certo e ainda é um cara de três pontos bem consistente. E você dá um cara valioso desse para o único time no leste que não precisava desse tipo de reforço. Eu entendo que foi para absorver o contrato do Angel, mas se não tivesse assinado com o Rondo antes, não precisaria ter feito isso também. Então acho que é mais uma consequência bem grave do que aconteceu. Se trazer esses caras todos já seria catastrófico bastante para a gente estar lamentando o que aconteceu nessas últimas semanas, deixar um cara desse embora, troco de nada, para um time que foi o campeão na última temporada, que não precisaria de um reforço tão bom assim a custo de nada, acho que é mais uma coisa aí para a gente condenar do que foi feito. Não, é justamente isso, a custo de nada. Eu acho que o Mike Dunleavy, como você ressaltou as características dele, conseguiria pelo menos uma pick de segundo round, nem que fosse isso, mas não conseguiu nada. Isso foi complicado e até porque eu acho que vários times precisariam de uns veteranos que metem bola e justamente pro Cavs. E o Calderon também, provavelmente não era um jogador que ia ficar muito na rotação, mas é um arremessador de 3 pontos e isso, como eu falei, lá quando a gente estava falando da troca da contratação do Wade, deixa a bola de 3 pontos nas mãos dos novatos que ainda não se estabeleceram na NBA. Pode ser bom, mas pode ser muito ruim também. Tá, então vamos começar aqui com as perguntas do Facebook. O Bruno Portela puxa um assunto aqui que a gente não discutiu nesse podcast, mas seria uma muito boa discutir. O quinteto inicial do Bulls, ele pergunta: vocês acham que Mirotić pode ser o titular da posição? Vocês preferem ele ou o Taj Gibson? O que você acha, Victor? Bom, para espaço depende da situação. Se for para espaçar a quadra, seria o Mirotić. Mas se eu fosse o técnico, se fosse o Sérgio jogando, eu estaria jogando com o Gibson, para dar uma consistência ali a mais no garrafão ali junto com o Ops, porque com a Mirotić ali, defesa já vai penar um pouquinho mais para manter um time mais clássico, né? Dois big men ali e a galera para infiltração. Eu iria com o Gibson. E você, Luiz? Eu... talvez o Mirotić ou o Portis. Eu acho que o Gibson é um dos caras que mais gosto faz tempo nesse elenco, mas ele tem que ver, ainda mais pelo que a gente discutiu aqui nesses últimos minutos todos, de falta de espaçamento e tudo mais, ele tem que ser um cara reserva ou não, sei lá, mas jogar na posição 5. Não dá pra ele, acho que ele, ao lado do Lopes e dos três que não chutam de jeito nenhum, apesar de ele ter um bom chute de média distância, é bastante confiável, mas mesmo assim acho que é pouco. Tem que ter pelo menos um cara que abra mais a quadra. Então acho que começa o Mirotić na temporada, igual foi a temporada passada, e o Portis com a chance de entrar e talvez conquistar isso aí no médio e longo prazo. Eu acho que, na verdade, o Mirotić deveria receber uma última chance, assim, porque o Hoiberg deu a chance para ele na última temporada de ser titular e ele não correspondeu. E agora ele tá tendo um companheiros ao lado que são totalmente favoráveis ao jogo dele. Ele vai ser a válvula de escape aí do nosso quinteto titular em relação às bolas de 3. Deve receber bastante a bola para chutar, então deveria se destacar e se firmar na NBA. E aí o Elton Oliveira pergunta sobre uma troca envolvendo Taj Gibson e Tony Snell. Pra quem não sabe, antes da contratação de Dwayne Wade, um site que cobre o Toronto Raptors falou que o Bulls e o Raptors já estavam praticamente acertados com uma troca que mandaria o Tony Snell e Taj Gibson para o Canadá. Depois da vinda do Dwayne Wade, ela acabou não acontecendo. Mas eu ainda acho que o Taj Gibson pode ser trocado justamente pela ascensão do Bobby Portis e do Felício. Porque Felício deve ser, ele já falou que tá se preparando para uma nova função que lhe foi prometida para a próxima temporada, então ele deve ser o backup ali do Lopes. E o Portis tá crescendo de uma maneira absurda e não pode ficar como terceiro big man ali na posição 4. Taj Gibson é uma boa hora de troca, tem um contrato inspirante aí, então é uma boa, até porque ele não vai precisar dar tanto em troca. E pro Bulls eu acho que seria uma boa ainda para continuar essa questão de reconstrução, pensar em 2-3 anos que o Wade e o Rondo provavelmente não vão estar, conseguir algum jovem aí, alguma pick seria interessante. O Snell é aquela coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, ele parece que é um jogador sem confiança nenhuma, e em março de 2015 a gente jogou com muita confiança quando o Butler e o Rose não estavam jogando. Conseguiu média de 19 pontos por jogo nesse mês. Mas aí depois ele decaiu e não mostrou para que veio na NBA. Mas vocês acham que algum desses daí pode ser trocado? Fala aí, Victor. Bom, se for por valor de mercado, vai acabar sendo o Gibson mesmo. Inspirante, tem bastante valor no mercado para quem tá precisando de... daquele 4 mais defensivo ali, que meta a bola de média distância, que ajude bastante no garrafão. O Snell acho mais... só se colocarem junto numa troca, junto com o Gibson, por exemplo, mas é bem provável que o Gibson acabe sendo trocado mesmo. Vejo mais que isso, não. Você, Luiz, o que você acha que o Bulls poderia ganhar nessa troca e você acha que ela é viável? Ah, eu acho que eu tô com o Victor nessa e acho que... Ele é o cara que dá pra negociar. Acho que tem muita gente que se interessaria por ele. O Gibson, acho que por muito tempo, por uma ou duas temporadas, foi o grande favorito assim, para ganhar o prêmio de melhor reserva, porque ele entrava em quadro e fazia tudo que precisava tudo que precisava ser feito. Então, ele ainda consegue fazer isso. Ele não caiu o nível dele. O que mudou são as peças ao redor. Então, ele consegue ser bem útil em outro time. Acho que vai acabar sendo negociado aí, não sei o que. Se vier uma escolha, troca, acho que já tá de bom tamanho, mas eu acho, sei lá, acho que eu não sei se tem não, talvez uma de segunda rodada, e mesmo assim, se acontecer, acho que fecha o negócio. Tá, então, só vou registrar aqui, porque muita gente perguntou coisas que a gente já respondeu no podcast, então a gente vai mandar um abraço aqui pro Chicago Bulls Portugal, Lucas Ventura, Paulo Fadu, o Watson Araújo, o Walter Thomas, o Gustavo Coppola, Guilherme Vieira, o Antônio Lara e o Alan Leandro. É isso daí, galera. Obrigado por vocês que mandaram as suas perguntas pelo Facebook. Agora vamos com as do Twitter. O José Bome, ele pergunta dos jogadores que jogaram na Summer League pelo Bulls campeão, né? Quais deles, que não tem contrato garantido, tem uma chance para entrar no Bulls? Eu não diria que tem algum jogador com chance de começar no Bulls do elenco da Summer League, mas tem alguns jogadores que poderiam ser aproveitados. Vocês viram algum jogador que tem potencial para chegar na NBA que jogou no Bulls nessa Summer League? Não acredito, porque acho que até o Felício no ano passado foi uma grande surpresa, porque ainda mais pelo time ter como tradição, né, o negócio de não usar todas as 15 vagas no elenco durante a temporada. Eu tinha certeza assim, que ele acaba sendo cortado no meio, acabou no hino, mas a história dele é muito surpreendente até por causa disso, porque caiu num time muito conservador para essas coisas, e que além de ser conservador com o número de gente no elenco, que não gosta, né, de manter as 15 vagas, que não gosta, faz de tudo para não pagar dinheiro a mais, né, para não estourar o teto, para não ficar pagando multa, e mesmo assim topou mantê-lo e tá colhendo os frutos agora, foi uma boa aposta e tudo mais, mas já é um elenco que tá cheio, né, então não vai, acho que não tem como pensar em alguém que venha a fazer parte, não. Sim, concordo, mas pra NBA, pra todos os times da NBA, eu acho que tem um ou dois jogadores aí que podem chegar a assinar algum contratinho aí com algum time, que é o Jack Cooley, que estava jogando na Europa, ele se mostrou muito dominante aí nos rebotes, quando ele veio na segunda unidade, e o Wells, que jogou na lineup titular do Chicago nessa Summer League, acabou se mostrando um ótimo defensor, e que arremessa bem ali do perímetro nos últimos jogos. Então não sei se ele, com essa com essa pouca, né, demonstração na Summer League, possa conseguir alguma coisa, mas um jogador que, nos momentos finais, conseguiu decidir. Esse é um cara, desculpa só atrapalhar assim, eu concordo com você. Esse é um cara que talvez possa ser, tem uma característica que possa ser útil para, sei lá, times como o Nets, assim, que precisam se reinventar de algum jeito, de buscar soluções que não estão tão na cara assim. Então pode ser que funcione um time que dê espaço para gente que precisa se mostrar assim, sabe? Então concordo com você nessa. Você, Vitor? Não vai fugir muito disso. No time da Summer League, tirando sempre fechava com o time principal, né, com jogadores do elenco principal, Dinwiddie, Portis, Felício, Valentine e o Grant. E fora esses é que eu vi, que eles tinham falado mesmo, o Cooley, que não jogou ontem por opção do Pete Myers, mas quando entrou correspondeu bem. E o Dez Wells também foi uma grata surpresa. Ele já era da D-League, se eu não me engano. Mas já era da D-League, não era? Era do Oklahoma Blues. Então, aí é como o Luiz falou, só um time tipo, por exemplo, Nets, talvez um Lakers, que precisa de alguém para reconstrução, mas com o Ingram lá é difícil. Só em times assim, que não tem pretensão. Ou é reserva do reserva, algum time de marca livre. Mas fora esses dois mesmo, Sulaimon, Davis, não creio que eles vão ter uma chance assim na NBA. O Torres pergunta como os novos grandes jogadores do time podem ajudar os garotos como Valentine, Portis, Felício, Doug e o Grant. Cara, eu acho que eles podem ajudar, na verdade, com a experiência que tem, né? Porque, querendo ou não, o Chicago ia ter muita pressão em uma reconstrução nesses jovens. E os jogadores como o Wade podem ajudar muito bem em tirar um pouco da pressão nas costas desses jovens e ajudar no vestiário, com certeza. Vocês têm alguma coisa para falar em relação a isso? Alguma coisa para agregar? Acho que não, acho que é isso. Concordo. O Rodolfo Rodrigues pergunta o seguinte: ele pergunta se o Butler pode sair com a chegada de Wade e Rondo. Eu sei que você escreveu sobre isso, Luiz, então pode começar aí. Assim, acredito que, primeiro momento, acredito que não. Mas acho que vai ser, sempre ser uma ideia ali, um risco que pode acontecer, porque se chegar à conclusão que, putz, fizer uma besteira muito grande, o único cara que dá para ser trocado até dezembro é ele. E é um cara que a gente sabe muito bem, que despertou muito o interesse de outras equipes e tal, onde chegaram propostas, não só do Timberwolves, mas acho que principalmente aquela do Boston Celtics era até muito boa por ele. Tinha o Avery Bradley, que é um cara que defende e chuta melhor de três. Tinha, eu não lembro agora quais eram exatamente, mas era uma troca que parecia, de todas as que chegaram, assim, todas as que chegaram a se cogitar, é que mais parecia assim atraente. Então eu não faria, mas se talvez a diretoria pensava, tinha ideia de negociá-lo antes, agora se chegar à conclusão que não está funcionando e que tem que mudar imediatamente, acho que mais fácil do que queimar, né, assim, o Rondo, deixar de lado absolutamente até dezembro e tudo mais, e mais fácil eles pensarem nessa ideia. Acho que eu não acredito que vai acontecer, mas acho que é um risco que se corre, sim, até dezembro, pelo menos, vai ter sempre essa chance. Nos últimos dias o Bulls, saiu no Real GM que o Bulls tinha encerrado as conversas sobre troca do Jimmy Butler, né? Como o Luiz falou, o risco sempre vai existir, né? Caso o esquema já de início já dê errado, já vai começar os burburinhos de que vai trocar o Butler e tudo mais. Aguardar para ver o que vai acontecer e bola para frente. Pô, o que eu penso sobre isso é que, com a chegada do Rondo e do Wade, como o Victor falou, a diretoria não pensa em trocar, pelo menos até sabe, o limite ali da trade deadline, porque, como a gente sabe, a diretoria do Bulls é muito, muito insistente. A gente viu com o elenco passado que, mesmo sabendo que não ia tão, se classificasse para os playoffs, não ia tão longe, eles não trocaram o Gasol, tiveram propostas para trocar, que era um contrato expirante, não trocaram e acabaram deixando ele de graça. Então, mesmo que o Bulls esteja indo mal, ou que eles percebeu que não tinha sido uma boa no começo, eu acho que eles vão esperar pelo menos até a temporada terminar para já trocar o Butler e chegar a um acordo ali com o Wade e o Rondo para que eles não permaneçam ali com nas options na próxima temporada. Mas eu acho que é bem difícil isso, porque o Bulls tá querendo ser agressivo na free agency 2017, onde tem muitos jogadores bons disponíveis, e provavelmente vai ser a melhor free agency dos últimos tempos, e o Butler seria um atrativo aí para os jogadores de alto calibre. Então, eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer vai ser mais para frente. Algumas pessoas, não vou citar o nome delas até porque eu acabei de fechar a página aqui do Face, mas algumas pessoas falaram sobre Doug McDermott na 4 e o que ele pode ajudar nessa questão de espaçamento e se ele encaixaria na 4. O que você acha, Luiz? Eu acho que é um teste, né? Não sei se vai dar certo ou não, mas é uma experiência que faria sentido o pessoal ver se dá certo ou não, testar em alguns jogos. Mais ou menos como fizeram com o Paul George no Indiana na temporada passada, depois mudaram de ideia, porque o Paul George era muito bom, no ataque ele compensava muito, na defesa ele era muito explorado, aí é questão de ver o que o time como um todo consegue tirar de saldo, né, dessas duas situações e tal. Eu acho que é um teste que deveria ter sido feito, assim, que deveria acontecer, talvez aconteça até essa temporada. Não sei se vai funcionar. Agora, a questão defensiva, já que ele marca... Tem muita variável. Defensivamente tem muita variável, ofensivamente também, acho que mais defensivamente, né? Porque talvez daria para tentar esconder isso aí, mudar de repente quem vai no bloqueio defender e tal, mas nem que ele tenha que marcar na posição 3 e jogar ofensivamente com a 4. Enfim, é uma experiência, não dá para saber se funcionaria ou não, até, sei lá, tenho a sensação de que não funcionaria tanto, mas e deve, né, ainda ser feito assim, uma opção que, e se for para ser arriscado, que acho que é justo, pelo menos antes, ver como é que ela se desenha ali na prática. Muita gente, quando o Doug foi draftado, ficou nessa dúvida, se ele jogar na 3 ou na 4 no Bulls. E agora nessa off-season foi reportado que ele está ganhando massa muscular, e talvez isso seja justamente por causa da defesa. Ele, para marcar 3, era muito lento, e aí para marcar 4 ele era fraco. Então não sei se seria uma boa ofensivamente, mas como o Luiz disse, vale o teste. Qual a sua opinião sobre isso, Vitor? Depende da situação do jogo. Se precisar, eu acho válido. Agora, se vai dar certo ou não, como falaram, no ataque pode contribuir no espaçamento da quadra, mas na defesa, se não melhorar, pode deixar a desejar. Depende, às vezes, quem for o 3 ali, se for, por exemplo, o Mirotic ali, defensivamente pode custar caro, né? Pode, tipo, ser um all-in, por exemplo. Então, só depende da situação mesmo, não fixo. Só em caso assim. Acho legal que a gente pensar, assim, não é tão raro acontecer isso. Na temporada passada, a gente via muito o Dallas Mavericks jogar muitas vezes com 4, talvez, assim, dependendo do jogo, até 5 armadores ao mesmo tempo. E o cara era o Raymond Felton. É muito bizarro, assim. Lógico que se a gente fosse todos aqui, né, torcedores do Dallas Mavericks, se tivesse gravando um podcast sobre o time, a gente talvez não teria discutido. Será que, sei lá, o Barea como 3 vai funcionar? Funcionar, sabe? Porque a gente não pensaria sobre isso. É uma coisa que simplesmente aconteceria ali no meio do jogo e ia acontecer naturalmente, sabe? A necessidade do jogo ia pedir. Talvez o Bulls tenha um jogo que precise, sei lá, alguma situação que o Robert vai lá, coloca na 4, começa a funcionar o Doug, né? E aí vai embora. Então, acho que muito da situação do jogo, da necessidade do jogo, vai pedir isso aí também. Não é igual. Por exemplo, o Golden State Warriors, que era praticamente um padrão deles colocar o Barnes na, na 4 para fazer um small ball ali seria mais uma coisa que dependeria muito do matchup que tivesse na 4 ali. Mas eu acho que seria interessante, até porque o Doug não consegue criar o seu arremesso ali na 4, com o jogador mais pesado demorando para chegar nele nas screens. Eu acho que poderia ser uma boa. Mas eu acho que é isso então. Acho que a gente terminou por aqui, galera. Vou agradecer aqui e a gente fecha, beleza? Para as outras pessoas que fizeram pergunta no Twitter, e a gente já falou sobre isso no podcast, provavelmente respondeu sua pergunta, no Twitter, eu gostaria de agradecer. Vou falar quem fez aqui, valeu. Ivan, Renato, Rodolfo, Denzel Valentine aqui, que está com o nome Denzel Valentine, Vinícius, Steve Jobson e o Léo, Rafa, Lucas e a NBA Boladona. É isso daí. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que vocês tenham entendido a nossa opinião e tenham esclarecido algumas questões que estavam em dúvida aí na sua cabeça. E que você continue aí com a gente no Chicago Bulls Brasil. Siga nossas redes sociais, facebook.com/chicagobullsbr e no Twitter, @bullsbr. A gente vai deixar as redes sociais do Luiz aqui embaixo, na descrição do artigo, que é onde a gente posta nossos podcasts, e o claro, o blog dele. Então, Luiz, as considerações finais aí. Não, cara, acho que é isso. Vamos ver como é que funciona. E queria mais usar esse espaço final aqui para agradecer vocês. Falar de NBA, falar do Bulls também, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E agradecer vocês dois aí pelo convite, pela paciência, né? E convidar o pessoal que está ouvindo a gente aí a acessar o Triple Double, participar também. Eu também gravo uns podcasts por lá. Deu uma diminuída agora a frequência, né? Fim de temporada, eu tô com os trabalhos acumulados e tal, mas tem sempre alguma coisa ali. Então, convido o pessoal que de repente não conhece ou que para participar lá, deixar sempre um pitaco, opinião e tudo mais, que também a gente troca ideia lá bastante. Beleza, Vitor, manda um salve aí pra torcida. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do Bulls Nation, comemorar o título da Summer League, e um agradecimento especial ao Luiz Araújo. Muito obrigado por mais esse aprendizado aqui. Espero que seja o primeiro podcast de muitos. E see you, Red, everybody. É isso, galera. Valeu e Go Bulls.